Nosso tema da noite é a fé e a esperança. Jesus, numa ocasião, ele teve a oportunidade de explicar para aquelas pessoas que começaram a aprender com ele a terapêutica que ele vinha desenvolver na Terra. Ele teve a oportunidade de explicar a importância da fé nos trabalhos de cura. E é o episódio do homem que veio se lamentar para Jesus que, ele tendo apresentado o seu filho ali doente para os discípulos, eles não tinham tido condições de curar o discípulo. O discípulo não, o jovem. Então, Jesus acabou naquele momento, então, atuando sobre aquele caso. Ele agiu sobre o obsessor, que era, na verdade, aquele que causava todo aquele desequilíbrio no jovem. E depois que aquele homem foi embora com seu filho reequilibrado, Jesus explicou para os discípulos, porque eles questionaram por que eles não tinham conseguido vencer aquele momento ali. E Jesus disse que tinha sido por causa da pouca fé que eles tinham. Por ter sido homens que naquele momento ali desafiador, um caso difícil de ser solucionado, não demonstraram fé suficiente, eles então não tinham tido isso. E é daí que ficou célebre aquela fala de Jesus: se eles tivessem fé como um grão de mostarda, eles diriam: um monte se transfira daqui para outro lugar e um monte se transferiria. E Jesus, então, nessa passagem, ele quis dizer que a fé, ela é necessária para várias ações da vida. Naquele caso específico, ele, não tendo fé, não fé em Deus, fé em Jesus, mas ali talvez a fé que tenha faltado a ele, teria sido mesmo a fé em si mesmo. A fé na sua possibilidade de ajudar, de socorrer aquele jovem que estava ali num processo obsessivo tão grave. Na época, essas pessoas que apresentavam esses quadros difíceis eram conhecidas como lunáticos. E por muitos séculos prevaleceu uma ideia de que a lua interferia no comportamento das pessoas, provocando desequilíbrios e até mesmo a loucura. Dificilmente eles conseguiam, às vezes, relacionar problemas espirituais com os problemas que as pessoas apresentavam. Então, a falta de conhecimento é um fator que também, muitas vezes, gera essa dificuldade do indivíduo ter confiança na solução de um problema. Porque, realmente, quando algo parece incompreensível para nós, torna-se difícil pensar que é possível fazer algo, não é? Torna-se difícil imaginar que nós vamos poder auxiliar em algo que é desconhecido. E nesse momento, diante do desconhecido, o indivíduo vacila. Ele se questiona se aquilo que ele traz dentro de si é suficiente para enfrentar aquele problema. Por isso que aqueles que buscam desenvolver uma atividade de assistência a quem necessita, que buscam atuar em favor de quem precisa, precisam buscar aprender, conhecer, se instruir sobre o mais possível de situações, de conflitos que o ser humano vive. Muitas vezes a gente acredita que apenas com a boa vontade, apenas com a disponibilidade de ajudar, nós já estaremos aptos ao serviço. E realmente, para sermos admitidos como cooperadores, basta a boa vontade. Mas se nós quisermos imprimir qualidade, segurança naquilo que nós executamos, numa tarefa de auxílio ao próximo, nós precisamos unir a essa boa vontade, que é um fator essencial, unir o conhecimento também. Adquirirmos experiência através dos conhecimentos de outras pessoas, da experiência de outros, sobre os problemas. Porque aí, diante de casos que às vezes parecem ser desafiadores, casos que muitas vezes parecem ser insolúveis, pela experiência que nós acumulamos, pela aprendizagem, pela instrução, nós vamos nos sentir fortalecidos, vamos nos sentir ali confiantes de que nós poderemos sim prestar o auxílio naquilo. Muitas vezes o medo, né, que é nascido da ignorância, e ignorância não no sentido de ser um indivíduo embrutecido, de ser um indivíduo ainda muito imperfeito, mas ignorância no sentido de desconhecer, de não saber. Por isso que todos devem buscar sempre instruir, buscar sempre aprimorar os seus conhecimentos sobre as dificuldades que as pessoas possam apresentar e que elas poderão trazer para a casa espírita. Normalmente, a nossa ignorância, ela tende a levar a considerar todos os problemas das pessoas como processos obsessivos, tudo sempre decorrente de problemas obsessivos. quando muitas vezes pode não ser. Nós sabemos que o grande número de problemas que vão chegar à casa espírita são sim problemas espirituais, são sim processos de envolvimento e às vezes até obsessores muito difíceis envolvidos. Mas em outros casos não. Em outros casos se encontram ali pessoas com provas, com grandes dificuldades, mas porque trazem ali, não com obsessão, mas outros problemas. Problemas de natureza orgânica mesmo, porque são provas, são dilacerações que eles fizeram nos seus perispíritos em outras vidas. São problemas emocionais, de conflitos que não foram resolvidos e nem sempre nascidos nas outras vidas. São muitas vezes conflitos que foram desencadeados na infância do indivíduo, na atual encarnação. Então é importante que nós estejamos abertos, estejamos ali aptos a acolher as pessoas, mas nunca fazendo já de imediato pré-julgamentos, né? Nunca já de imediato classificando as pessoas como vítimas de obsessões, porque em alguns casos elas não serão. São indivíduos em prova, em expiação, mas que ali na verdade elas estarão com problemas que passaram por outros processos de solução, muitas vezes dependendo de tratamentos médicos, de tratamentos psicológicos ou psiquiátricos. O indivíduo ele vai precisar então dessa assistência. E sabendo disso, nós vamos então considerar que nem sempre o fato de não termos tido a oportunidade de participar da cura de alguém tem necessariamente a ver com a nossa aptidão para a solução de problemas espirituais, né? Muitas vezes as pessoas se desanimam por não perceber se daquela tarefa que nós participamos não tenha tido ali êxito para alguém que buscou. Isso, então, leva as pessoas a se desanimarem, levam elas muitas vezes a descrença, a questionar, mas se não está trazendo um resultado efetivo, nós não podemos ver melhora em tal pessoa, será que nós estamos sem possibilidade de ação, será que nós somos ineficazes? Quando é muitas vezes um caso que não vai ter solução, por exemplo, na casa espírita propriamente, né? Talvez seja um problema condicionado a outros fatores, em que muitas vezes a própria pessoa vai ser o principal elemento, o principal agente de solução do seu problema. Então também não poderemos sempre acreditar a nós, do nosso fracasso, do nosso erro, a nossa pouca fé. Naquele caso específico que iniciamos aqui hoje, falando dele, era sim a dificuldade dos discípulos em crer, em aceitar até a sua possibilidade de ação, até de conseguirem imprimir ali nas suas palavras, nos seus pensamentos, naquela exteriorização dos seus fluidos que eles usariam para curar, para atender aquele jovem em dificuldade, foi a falta de fé. Mas não significa que todos os casos que não tenham tido êxito vai ser isso, né? Mas nós precisamos, então, estar vigilantes para isso que nos compete, né? Verificar até que ponto nós estamos hoje em condições realmente de prestar assistência espiritual. Verificar se a nossa parte que nos cabe, né, aquilo que é próprio do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, se isso é atendido. Porque individualmente nós podemos também ser ali responsáveis pelo não êxito numa determinada tarefa. Podemos estar ali muitas vezes sendo um agente neutralizador de forças poderosas que a espiritualidade poderia estar usando. É? Imagine alguém que, tendo ali a responsabilidade de atender, de assistir a alguém que necessita, não tenha tido ali a precaução necessária de se preparar, de se colocar à disposição da espiritualidade para que ela possa agir com sabedoria, com todo o recurso que eles dispõem. Então haverá sempre uma parte nossa nas tarefas de assistência que a espiritualidade, ela muitas vezes não irá suprir naquele momento. Muitas vezes é corrente a ideia de que a espiritualidade sempre dá um jeito para suprir as fraquezas humanas, mas não é assim que eles agem. Eles muitas vezes deixam que nós experimentemos os nossos fracassos, as nossas derrotas, que nós tentamos a nossa imperfeição como instrumentos para que a gente tenha um estímulo de superação, de burilamento, de adaptação contínua às tarefas. Então não acreditar que a espiritualidade irá sempre suprir as nossas falhas. Quando há alguém que tem merecimento, ele será naturalmente assistido, porque a espiritualidade vai encontrar formas diferentes de auxiliá-lo quando nós falhamos nessa tarefa, nessa parte que nos competia. Agora, quando aquele que é o assistido não tem muitos méritos, quando o trabalhador também não é muito ajustado ao serviço, não está muito apto ao serviço, não é muito dedicado, não se prepara convenientemente, não se dispõe de maneira íntegra ao trabalho espiritual, ele vai experimentar os fracassos. Ele vai experimentar a sua incapacidade na solução de problemas. Isso tudo vai ocorrer como experiência necessária para o seu aprendizado, para a sua evolução. Por isso que nós podemos também, à medida que participamos de tarefas, ponderar o nosso êxito nessas tarefas pelo nosso próprio comprometimento, pelo nosso próprio empenho no envolvimento com essas atividades. Está sempre pensando, está sempre verificando até que ponto a nossa fé nos guiou nessa tarefa, até que ponto as nossas convicções, o nosso conhecimento adquirido tem sido necessário, tem sido suficiente para que a gente esteja em condições de auxiliar. Essas reflexões elas devem estar sempre na mente daqueles que pretendem ajudar, né? Porque nós podemos ter muito boa vontade, estarmos sempre prontos, disponíveis para uma tarefa, mas é importante que com o passar do tempo a gente some a essa boa vontade também a excelência no trabalho. Além dessa dedicação de compromisso, o aprimoramento também dos nossos próprios valores interiores, para que eles contribuam efetivamente na solução dos conflitos que a gente presencia. Nós vamos parando por aqui e vamos procurar então, agora na hora das vibrações, pedir que a espiritualidade nos auxilie, nos inspire também a estarmos sempre atentos para essa necessidade. Diana, você conduz as vibrações, por favor?